bastante pertinente para um livro que eu quero mostrar aqui. Pois não, sinto, Paulo Martins. Não tenho que mostrar este livro. Está aqui, ó, lançamento do professor Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Tem tudo a ver com tudo que a gente discute todos os dias neste aqui. Jornal, todos os dias, tá? Professor Olavo é um homem de inteligência absolutamente sublime, argumentação acachapante, hoje mora nos Estados Unidos. É um homem que acabou indo contra a corrente de toda a intelectualidade brasileira, praticamente. Aí, o professor Olavo de tá Carvalho. Aí a foto do professor Olavo. Já escreveu na revista Bravo, escreveu na revista Época. Enfim, tem diversos outros livros, né? O Imbecil Coletivo, Jardim das Aflições. E agora está aqui com este livro, que é uma coleção, é uma coletânea de artigos escritos ao longo do tempo, aí, organizados pelo Felipe Moura Brasil, organizado por tema. Enfim, é um convite à entrada a um novo mundo para o pessoal que está aí estudando e tal, mas sente que aquele professor fala algumas coisas que não te convence direito. E